Eis-me aqui, venho te entregar a minha vida. Minha oferta de amor pra teu louvor, pra teu louvor. Eis-me aqui. Ah, viva Senhor.